tá valendo, já troquei o chip do meu celular. Maneirei na bebida, mudei meu status de vez, é pra gente ficar. Repertório do carro também tem as que cê gostar de cantar. Espero que você também mude por nós, é pra gente ficar. Então vem, se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo. Segura na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto. Não é só porque o beijo dá certo, não é só porque a pele arrepia, é porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia. Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar. Já achei tudo em você, não preciso mais procurar. Não é só porque o beijo dá certo, não é só porque a pele arrepia, é porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia. Começou, tá valendo, já troquei o chip do meu celular. Maneirei na bebida, mudei meu status de vez, é pra gente ficar. Repertório do carro também tem as que se gostar de cantar. Espero que você também mude por nós, é pra gente ficar. Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo. Segurar na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto. Não é só porque o beijo dá certo, não é só porque a pera arrepia, é porque a